18.05, táxi via Alfa, reporte antes, ataque 2 Delta. Azul 411 no meio no solo 04, e da esquerda chame só na frequência 121.9, Anjo Taxway Alpha. Entrar para a esquerda 219 da Alpha 411 no meio. Modo comando 23, é possível voar coral da presente? Coral da presente autorizado. Alfa Kilo, parte 3, após para ingresso no parte 1. Alfa Kilo, parte 3, vai chamar para ingresso no parte 1. Cinco meia, dois meia, confirme, baixou, travou? Ah, firmou, baixado, travado. Ciência, livre pouso, cabeceira 28. Ciência, autorizado, pouso 28. Gol 1-3-3-6, puxa estacionamento de metáxi. Prossiga até o portão 3, azul 411 no meio. Continua o portão 03. Afirmo, 03. Tripe 5490, cópia. Afirmo. Autorizado Petrolina, nível 200, decola 28, mantém proa, pé 3.000 pés, após direita, perfil da Momo, após direto. Controle 1208, transponder 5125. Autorizar para a Petrolina, nível 200, decola 28, mantém a torre de decolagem até 3.000 pés, após curva direita, no perfil da subida Momo, após DCT, o controle 1208, transponder 5125. 5490, correto, reporte pronto. 5490. Fala, bom, Oxenier 6305, informação é a Romeu. Romeu, confere, guarde conta Guarulhos, 6315. 315, só confirma a saída da El Zita Bridge. Afirma. Obrigado. 3805, prossiga em frente, chame torre, 1895. Fala, Tripe 5226, livrou. 5226, cruze alfa em frente, parte 3, atento ao sinalizador. Frente, parte 3, Tripe 5626. Lima, Mike Fox, confirma o destino. Vai decolar com o Pro Norte. Autorizado, Pro Norte, 506, decola da 17, controle 208, transponder 0164. a bordo, chame a torre 1895 para o chamamento táxi. Viva mais Fox possível. Lima, mais Fox, eu posso para táxi. No 600, decolou ao 08, mantenha pro até 3000 após curva à direita. Chame o controle na frequência 120, decimal 8. 1208, mantenha pro até 3000, depois curva à direita no perfil. Gol no 600, uma boa tarde. Gol no 924, estrada Lima, mantenha a cabeceira 28. Lima, tem gol no 924. 600, boa tarde, da presente Arum. Da presente vai voar Arum, o gol 1600. Mike Foxtrot, QNH1095, reporta a interceptação do ponto de espera da BATA. ...924, ratificando a restrição após decolagem, manter para o até 3000 após o perfil da saída Arom. Mantém para o até 3000 após saída Arom, gol no 924. Pedro 230, direto, vitória da conquista 180. 30. Lima mais Foxtrot, tem livre decolagem com proa a norte. Vento 190 graus, 109. Lima mais Foxtrot, decolou o Zuno 1, chame o controle na frequência 120.8. Gente. Oceano. Lima 315, autorizado, Guarulhos, via com Zulu 1.6, é bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano. Nível 360, decola da 28, com a primeira curva à esquerda, mantendo para o outro 3.000 pés, e restrita a nível de voo 090. Preferência da El, Leda Bridge. A cena transponde 5130, controle 120.8. Ótimo, vamos lá. Autorizado Guarulhos, nível 360, via para Zulu 16, até Bravo até o Zulu, conforme o rato plano de volta. Decola 528, curva esquerda, mantém 3.000 pés. Tem 3.000 pés, por 90 milhas. Da Leda Bridge a saída, 5130, transponde 208, ao controle do TJ 6315. Cena 6315, após a decolagem, vai manter pro até 3.000 pés, após vai iniciar a curva à esquerda, restrita ao nível de voo 090 até 40 milhas de Salvador. Após, cumpre o perfil da saída da El, Leda Bridge. A gente conseguiu manter 3.000 pés, depois estou 90 para 40 milhas de Salvador, cena 6315. Cotejo novamente a instrução da decolagem. Entendeu que é o perfil da saída, curva à esquerda, restrito 3.000 pés. Depois, perfil da saída restrito 90 por 40 milhas. Negativo. Após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés. Após a esquerda, perfil da Dael, restrito até o 090 por 40 milhas. Entendido. Mantém proa até 3.000 pés, depois curva esquerda, restrito 90 por 40 milhas. Vou achar a 6315. É 315, correto, reporte pronto. Será? Para o próximo 08. Autorizado, puxa, porta. Índia November Alpha, ciente, aguarde coordenação em cópia. Poderia confirmar essa coisa toda? controle, boa tarde, voo no 924. Trip 5447, chama agora Recife 260, terno 288, 5447. Recife 1260, 288, 5447. Boa tarde, 924, após 3000, voa direto a Aron. Direto a Aron, 924. Da restrição, mantendo pro até 3000, após fazer o perfil da El. Afirmo. Gol no 394, tem livre decolagem da cabeceira 28, vento 200 graus, 08 nós. Livre decolagem no 394. Após a rolagem do gol do Bang da Gol, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Ali mantém 28, tá? 3283. Alô, comandante, 3490. Está com 66 bordes, 66. Está com altura de 4 horas 10, alterna Aracaju. Táxi da Ponte Fera da pista 28, via Kilo Alfa, do Ponte Fera Chamé Torre. 1-9-2-9-5, ajuste no 0-9-5. Positivo, Kilo Alfa, Ponte Fera 7-9-5, ajustado em Rio de Janeiro. Passa atrás. Então, 3283, após a relação informando, tem um helicóptero sobrevão o setor norte que não irá interferir na sua decolagem. A 500 pés. Quando autorizar, está ciente do tráfego do helicóptero. Canal 1085, secundário 1545, agora 1600, boa tarde. 5, acione o código 5102 e chame o controle da frequência 2018. 5102, controle, vem chamar. Controle Salvador, boa tarde, bono 394. Você escuta. Qual transponder autorizado pela torre? 5102. E acione o 5102 e sobe conforme autorizado. Acionado 5102, sobe conforme autorizado. Está restrito ainda no 090, 40 milhas Salvador. Afirma, sobe conforme autorizado. Sente, bono 304. Approach with afternoon, this is a jet 5857 out of 320-150. We have Romeo. 5857, cleared. Via E-pitch arrival 2000 feet, at 1015. E-pitch 2000 with 1015, copy that, 5-7. 3, livre decolagem, cabeceira 28, vento 200 graus, 099. Iniciando, 3283, Natan. Tan 3885, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Tan 3805, na escuta. Tan 3283, decolou aos 1-8, chama o controle da frequência 120-8. 208, tá 3283. Controle Salvador, tá 3283, decolou passando 1700 pés, mantendo a proa. O 3283 da presente voa Aron. Direto Aron, 3283. Atingiu 090 agora, 394. Ok, 394. 34, cancela a restrição, autorizado a seção 360. Só para 360, bom, 34. O 305 está aguardando mais instantes, só a liberação do ex-aeronave decolou à sua frente. Zona 7, com a primeira curva direita, corredor axé, a cena transponder 0171 e o controle 120 decimal 8. Correto, confirme para o seu Salvador 3540, pode esperar da 28, pronto. 5490 após a rolagem da aeronave. Só quer ser ligado a alinhar e manter a cabeceira 28. Ok, alinhar e manter. 4, 4, 0. Salvador, Xané 6142. Xané 6142, prossiga. Romeu, solicito 350, restrito. Sente, Romeu, confere, guarde cópia, o Xané 6142. Gol no 924, chama agora o centro Recife 2685, alterna 12545 no 924. 685-2505, obrigado. Bravo que lixo autorizado, voo local, Salvador, Salvador, 1000 pés, decola da 7, com a primeira curva à direita, corredor axé, a cena transponde 0116, controle 120, decima 8. Guardião 05. Confirma o PLB, por gentileza? Sim, para o cenamento táxi Metorre, 1-8-195, o ajuste 1-0-1-5. Autorizado, táxi, reposte para o ingresso, não no 7, Índia November Alpha. 3.3805. Confirme? Do 5, está cruzando 3.000. 3805, boa tarde. 340, mantendo as restrições pagas pela Torre Salvador. Ciente, o da 3805. Então, BR-304. Boa tarde, 3192, desce até o nível 120, no 20. Confirmando autorizado direto da EL para o 3805, restrito uma centena. Afirmativo, após 3.000 pés, esquerda direto da EL. 3805. Chama agora o centro Recife 1251, alterna 13325. 251, confirma a segunda? 13325. 3325, obrigado. 3554, 90 livre decolagem, cabeceira 28, vento 200 graus, 109. 240. Gol no 333.022, pronto. Gol no 333, após a rolagem do ATR da Tris, autorizado alinhar e manter cabeceira 22. Juliette, prossiga. 3195. Papá Romeu, Índia Leve Alfa, que chamou a torre? Papá Romeu, Mike Eco do GL, prossigam. Ok, o tráfego está chamando a torre, faça o cheque no rádio, está muito, muito baixa a transmissão, ok? Intensidade que ela usa UNO. Afirmativo, prossiga. Da Bata até onde? Da Bata até pra Bata, ok. Prossiga, autorizado o táxi, reporte na Papá. Atinge 150, tá 3283. 190, perdão. 3283, vai chamar agora o Centro Recife. 12685, alterna 12545. 3283. 12685, alterna 12545, tá? 3283, obrigado. 3805, uma restrição. Após os 40 milhas em caso de falha de comunicações, restrito centro, o confirma 320. Cliente, após 40 milhas, falha de comunicação, reação na subida, restrito 320. Dan 3205. Para o 0. Portão? Chamar a puxa no 0, onda. Sim. Para o táxi de Oxané 63, no 5, seu B de 52, 4 horas, adiante. Salvador, boa tarde, a TP 540. Boa, 5490, da presente, eu vou direto no Momo. Da presente, direto no Momo, 5490. Se o Guincio ainda November Alpha realmente estava na Oscar, ok? O Mike Eco Juliette autorizado em ingresso até a Bata, ok? É, gente, só um minuto com o Mike Eco Juliette. Do nível 110. Liberado a restrição, sobe 200 direto mão. É 4-0. Uno 333, nível de decolagem, cabeceira 28, vento 200 graus, 099. 2-0-1-3-3-3. 7, corredor axé, a cena transponder 0125, controle 120-8. Torre 1-95, ajuste 1-0-95. Como é que é com a Juliette? Índia November Alpha, autorizado ingresso na 1-7, porta alinhado, pronto, cabeceira 1-7. Aguarde. Para provar a Maica da Oxford, prossiga. Gente, reporte para táxi. Sou 1-3-3-6, eu colo aos 2-7, sendo controle a frequência 1-2-0-8. 2-0-8-3-3-6. Autorizado 320, tá? 3205, obrigado. 3190, autorizado para 2000 pés, ajuste no 015. Foi para o 3192? Para o 3192, 2000 pés, ajuste 1015. Ok, 1015, 2000 pés. Outra, 3190. 3805 da presente bridge. Direto bridge, 3205, obrigado. Controle, boa tarde, Gol no 333. Boa tarde, Gol no 333, mantendo as restrições, nível 360, vigilante. É, não entendi, está livre das restrições e só para o 360, Gol no 333? Não, é, mantendo as restrições, o nível final será o 320. Nível final 320, gente, Gol no 333. Join the localizer, 5857. 5857, clear the LS. Cantagem não, Tower 1895. 1895, good day. 15 de novembro, Alfa, tem livre decolagem na cabeceira 17, vento 200 graus, 079. Salvador Tower, good afternoon, this is Jet 5857, we are completely established by LS. Runway 28. Web 5857, continue your approach, we're passing land, gear down and lock QNH 1015. 1015, we are right now, gear down and lock. 3805, chama agora Recife 2600. 2600, bom. Por favor. Merecendo ponto de espera, melhor. Tem muito espera, minha vida. Índio Novembro Alfa, decolado aos 3-0, sob controle da frequência 120 decimal 8. 20 decimal 8 em Novembro Alfa. Web 5857, check landing gear, approved landing, runway 280, wind 190 degrees, 07 knots. Now I lock and short final, runway 28, 5857. Escuta. Boa tarde, a Xena escuta, bem no Liberal. Eu dou a Xena escuta no Liberal. Bravo, Tio Luiz, autorizado a ingressão na 7, porta alinhada e pronto. 090, Gol no 333. Gol no 333, reautorizando a sessão 320. Sobe pro 320, Gol no 333. Chané 6315 está autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Alinhar e manter. Web 5857, on the ground at 32, turn your left, contact the ground frequency 121.9. Back to the left, 21 manners reaching, thank you, 57.